raiou no monte. O dia raiou no monte e já se ouve o pastor cantando canções de amor ali à beira da fonte, ali à beira. Pois não tenho gado algum para guardar. Eu não posso ir contigo, bom pastor. Pois não tenho gado algum para guardar. Deus deitou-me noutra sina, ai sim, senhor. Deu-me ideias e canções para semear. Lá vai a morrer.